meu amigo, um pouquinho aqui comigo. Tudo é imperfeito nesta vida, tudo dá defeito, mas pra tudo dá-se um jeito. E vamos pela estrada tão comprida. Às vezes vem o bem, às vezes vem o mal, às vezes temos sol, outras vezes temporal. E vamos caminhando, levando a nossa cruz, seguindo os passos de Jesus. A fé não falha, Jesus está na frente da batalha. Acontece em que a fé desaparece e a prova vem bater a nossa porta. Mas no meio da prova, um sopro nos renova. É o anjo do Senhor que nos conforta. Então a prova passa e um anjo nos abraça e nos protege bem nos braços seus. E vamos caminhando, levando a nossa cruz, seguindo os passos de Jesus. A fé não falha, Jesus está na frente da batalha. A fé não falha, Jesus está na frente da batalha. Diz que a fé o firme fundamento é das coisas preciosas que queremos. E nos diz com clareza que a fé é a certeza de futuras coisas que não vemos. Mas temos a certeza de um dia alcançar, pois quem nos prometeu sempre é fiel.